O Deus de Abraão não falha, cumpre o que promete. Entre o deserto, o nego tem que ser firme no teste. A fé esmorece, eu sei que não é fácil as lutas. Além dela, vem aqueles que não entende, ainda julga. Algum tempo atrás te vi, cê tava bem diferente, tipo mais contente, com ânimo pra frente. Agora, infelizmente, em ti contemplador, alguma coisa aconteceu, sei lá, se passa e não aguentou, talvez. Problema familiar, patrimonial, espiritual. Tudo vai mal, mas saiba, você ainda é sal. Eu não te julgo, pois sei e compreendo igual a ti. Tem muitos que ainda estão morrendo, não aguentam a pressão. Vai, pega o canhão, dá um tiro e se mata, põe o fim na missão. Mas contigo não, irmão, eu sei, te conheço. Isso é só uma fase, vai passar, mas eu creio. Essa é a hora, ora, dobra o joelho. Mesmo sufocado pelos homens alheios que estão com as pedras, olha só, querem atirar, mas Jesus tá dizendo: em primeiro vai ter que me derrubar. Mesmo onde estou na lama, mesmo como sou, me ama. Mesmo que ainda em mim ninguém acredite. Mesmo onde estou, mesmo como sou, mesmo que ainda. Julgar é fácil, difícil, é ser quem você é. Deus te compreende, vai honrar um pouco da sua fé. Fica de pé com o restinho dessa força. Não se dê por derrotado, não se joga na forca. Pois aí, querido, dentro de ti, bem lá no fundo, tem um herói resgatador com sede de salvar o mundo, com coragem e ousadia pra pregar a cruz, mostrar pra todos o poder do nome de Jesus. Que ele é luz, antes de tudo ele é Deus, que cumpriu, tomou a nossa dor, o meu lugar e o seu. Que em breve voltará pra te falar coisas maravilhosas. Depois do espinho, eu sei, sentirá o cheiro das rosas, o perfume suave da vitória, amigo. E verá que não foi em vão o dia que aceitaste a Cristo. Eu oro por você, eu vou te ver vencer. Ei, meu truta, Cristo é por você. Mesmo onde estou na lama, mesmo como sou, me ama. Mesmo que ainda em mim ninguém acredite. Mesmo onde estou, mesmo como sou, acredite. É, guerreiro, você tem que acreditar em você, entendeu, mano? Lembre-se de quem é Deus, o mesmo Deus que honrou a fé de Jó. Pois há lutas na vida, mano, e vamos vencer somente pela persistência da fé, entendeu, mano? Por isso agora, olhe pra você agora, irmão. Quando você estiver de frente de você mesmo, você decidirá em ouvir as suas lutas e o que a sua fé te diz. Quando você estiver de frente com o teu espelho, vai lá, irmão. Deus acredita em você. Você tem que acreditar em você também. Acredite em você.